Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De toda a audiência que está acompanhando nesse momento o programa Lux Esotérica, gerado ao vivo aqui desde a cidade de São Paulo, transmitido pela Rádio Esotérica FM e disponível a qualquer hora do dia, da noite, no site da Lever, a loja esotérica virtual que vocês podem acessar em www.levir.com.br. Há 16 anos no ar, na internet, um portal cheio aí de informações, de materiais para você que está pesquisando pela espiritualidade. E aqui, Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, apresentador também aqui do programa Lux Esotérica, que visa trazer para vocês, ouvintes, temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, a sabedoria divina. E vamos dar prosseguimento no dia de hoje aos nossos estudos sobre o livro O Que Há Além da Morte, do grande ocultista Charles Webster Leadbeater. Estamos adentrando no dia de hoje na segunda parte do livro de Leadbeater, denominada Os Fatos da Vida Pós-Morte. E chegando até o sétimo capítulo desse livro, que vai nos falar sobre a verdade dos fatos, como observado pelos investigadores clarividentes, como o próprio Leadbeater. Também como subtemas temos aqui nesse capítulo a continuação da vida atual, pois, na verdade, ouvintes, não existe isso que a gente chama de morte no sentido do desaparecimento da vida. Na verdade, ela continua. Também a realidade do invisível e, finalmente, o que se vê nos planos espirituais quando se desenvolve os poderes latentes do ser humano. Foi isso que nós vimos no sexto capítulo do livro aqui, O Que É Além da Morte, onde Leadbeater nos falou sobre a clarividência, como desenvolvê-la, e no dia de hoje nós vamos avançar mais nesse estudo. E Leadbeater então nos diz aqui sobre a vida terrena e sobre a vida astral, a verdade dos fatos. Já falamos sobre as faculdades latentes por meio das quais é possível conhecer-se diretamente o mundo invisível e ver-se a vida de ultratumba, a vida após a morte, com tanta clareza e tão minuciosos pormenores como ao nosso redor vemos a vida física. Alguns estudantes já despertaram seus sentidos internos e estão em condições de dar informações fidedignas acerca de tão interessante ponto. Estou completamente convencido de que devemos agir assim, porque até agora nada disseram sobre esse particular os expositores da ortodoxia ocidental. Leadbeater, na sequência, cita justamente os religiosos. Muitas religiões, muitas seitas, muitas filosofias falam sobre a vida após a morte, mas sem, obviamente, poder embasar essas doutrinas no conhecimento próprio. E o que Leadbeater defende, como ele mesmo diz aqui, é esse observar diretamente o mundo após a morte, é precisamente isto que os investigadores clarividentes e teosóficos podem afirmar, pois estão familiarizados com uma definida série de fatos que observaram pessoalmente a ponto de poderem falar com autoridade e certeza próprias por conhecimento direto. Consequentemente, ao comunicar o que sabem, dirão sempre aos seus ouvintes: a menos que vos pareçam evidentemente razoáveis, não deveis admitir às cegas nossas afirmações. Porém, observai por vós mesmos todas essas coisas, tão atentamente quanto puderdes, em seus vários aspectos, e então estareis em condições de falar sobre elas aos demais, e com tanta autoridade quanto nós. Porém, que espécie de fatos descobriram nestas investigações? Então, o querido Bitter defende, e que é realmente uma verdade interna, é que verdadeiramente se pode observar o mundo além desta vida, ouvintes, e que os clarividentes, aqueles que desenvolvem a sua consciência astral, que fazem conscientemente a chamada viagem astral, que na verdade não é uma viagem, mas sim uma sintonização do mundo espiritual, tem realmente condições de afirmar os fatos que acontecem nesse outro mundo, aonde estão aquelas pessoas que nós chamamos de mortas, né? Entre aspas, que na verdade estão vivas, estão conscientes e são as mesmas pessoas que nós sempre conhecemos aqui, e até muitas delas conseguem até se melhorar um pouco pelo descarte justamente do corpo físico, que muitas vezes é aquele que provoca tanta corrupção. Então, os fatos que foram percebidos, né, segundo Ludbitter, é que no atual momento evolutivo é muito mais lógica do que a maioria das teorias dominantes o que tem sido observado e relatado pelos investigadores. Tem-se observado que a morte, longe de alterar repentinamente as qualidades do homem, da mulher também, obviamente, ou de levá-los em puro espírito a um céu além das estrelas, deixa-o, pelo contrário, exatamente o mesmo que era antes de morrer, com suas peculiares potências e faculdades, de modo que ele se encontra, depois de seu falecimento, nas condições por ele mesmo determinadas. Os pensamentos e desejos por ele vigorizados durante a vida física tomam definidas formas de entidades que o rodeiam e sobre ele reagem até consumir a energia que lhes deu em vida. Quando os pensamentos e desejos foram persistentemente maus, convertem-se então em terríveis companheiros, ainda que, por felicidade, nestes casos estão em minoria entre os moradores do mundo astral. Mas os piores efeitos com que depara o homem depois da morte são os de uma vida frívola e inútil, sem interesse racional, empregada em condescendências egoístas e conversações ociosas. Não se trata, né, um mundo após a morte, de prêmios nem castigos externamente outorgados ou infligidos ao homem, porém apenas o resultado positivo de seus atos, palavras e pensamentos durante a vida terrena. Porque em verdade o homem prepara neste mundo, aqui na terra onde nós estamos, ouvintes, a cama no qual terá de deitar no outro mundo, no mundo além desse que nós estamos. Mas, no entanto, de nenhum modo devemos crer que o mundo astral é exclusivamente o mundo dos efeitos, pois para alguns homens podem ser algo mais do que isso, por sua própria culpa. O plano astral é superior ao físico e, portanto, há ali maiores possibilidades de felicidade e aperfeiçoamento. Mas essas possibilidades são por si mesmas de índole mais elevada, e sua atualização requer certo grau de esperteza e perspicácia. Se um homem é tão duro do entendimento que na vida física não só foi incapaz de tirar os olhos do chão, mas concentrou em coisas materiais todas as energias de seus pensamentos, tampouco será capaz de se adaptar e melhorar as suas condições depois da morte. Se desdenhou ou não pôde perceber as mínimas possibilidades do mundo físico, ainda menos capaz será sua semi-atrofiada mente de aproveitar as possibilidades mais amplas da vida superior. Se, porém, durante a vida terrena, a alma teve bastante tempo para olhar com inteligência algo além da matéria, verá abrir-se ante ela novas sendas de investigação e estudo, tão atrativas quanto são interessantes. Se na primeira etapa aprendeu a realizar ações generosas e a trabalhar em benefício do próximo, a vida astral lhe propiciará gozos intensos e rápidos progressos. O homem inteligente e compassivo, que conhece as condições dessa existência superfísica e se dá o trabalho de se adaptar a ela, encontra uma multidão de conjunturas favoráveis para adquirir conhecimentos novos e realizar trabalho proveitoso. Descobre que a vida fora do denso corpo físico tem imenso brilho e que todo gozo terreno pode ser comparado com ela, como a luz da lua se comparada àquela do sol. E descobre também que, graças ao seu conhecimento e tranquila confiança, resplandece o fulgor da vida perdurável sobre todos quantos o rodeiam. Porque, como já dissemos, qualquer um pode converter-se em inefável centro de paz e gozo para centenas de homens, até o ponto de realizar maiores bens em poucos anos de vida astral do que em uma longa vida física. Então, ouvintes, é com esse preâmbulo que nós estamos começando o nosso programa de hoje, e é realmente isso que acaba de nos dizer Lady Bitter, uma das maiores verdades, um fato realmente para aqueles que conseguem já compreender e até se manifestar nesse plano imediatamente contigo ao nosso que é o plano astral. E mesmo que vocês que estão me ouvindo hoje ou a qualquer tempo no futuro não acreditarem, ouvintes, basta esperar o momento da morte, ouvintes, que vai infelizmente ou felizmente se abater sobre todos nós, e vocês terão a oportunidade de confirmar ou não isso que eu estou dizendo aqui, só retransmitindo aqui o que deitou com tinta sobre o papel a poderosa mente aqui de Charles Webster Lady Bitter. Nós temos só duas opções: quando nós morrermos, ou a vida termina e nós vamos para, né, a inconsciência total, ouvintes, e desapareceremos desse universo juntamente com o nosso corpo, que vai ficar inerte, ou, como bem colocou os versos imortais de Shakespeare quando escreveu a sua peça magna, o Hamlet, quando naquele momento de dúvida cruel, Hamlet disse as famosas frases, né? Ser ou não ser, ouvintes, eis a questão. Nesse momento, nós acreditamos que nós somos e nós respondemos sim àquela famosa indagação. Ser ou não ser? Mas no momento da morte, como que vai ser a resposta? Porque se vocês pegarem lá o texto do Shakespeare, no ato próprio onde são ditas essas palavras, ele está no túmulo diante dos seus antepassados e ele diz: ser ou não ser, eis a questão. Morrer, talvez dormir, e dormir, o sono da morte, talvez signifique sonhar. E a vida astral, ouvintes, nos parece realmente um sonho. Então, se nós acordarmos, ouvintes, depois de termos morrido e não mais tivermos corpos físicos e ficarmos acordados durante o tempo todo, né? Não vou dizer as 24 horas do dia, porque no astral não há dia, não há noite, ele está permanentemente ligado e aceso. Mas o mais importante foi isso que foi dito por Lidbitter. Nós seremos no outro mundo, ouvintes, exatamente aquilo que nós somos aqui na matéria, só que destituídos do corpo. Se nós vivermos a nossa vida aqui na Terra apenas para sobreviver, para comer, para trabalhar, nos agasalhar, nos cobrir com um teto e termos aí as benesses do mundo material, ouvintes, se nós não fizermos nada além disso, nós seremos os verdadeiros miseráveis lá do plano astral, porque nós não teremos, ouvintes, possibilidades ali de fazer vibrar coisas superiores. E mais miseráveis do que aquele que só se dedicou à matéria são aqueles que Lidbitter descreveu, aqueles que são apegados aos prazeres corporais, que têm os vícios que são próprios da matéria, da carne, e que sofrerão, ouvintes, tormentos terríveis. É por isso que realmente muitos acreditam que depois da Terra nós ou iremos para o céu ou iremos para o inferno, porque só aqueles absolutamente bons e completamente, talvez, desconectados, né, do que é o mundo físico, é que iriam direto para o céu. O resto de nós provavelmente iria para o que as pessoas chamam de inferno, porque é realmente um inferno. E vocês podem já imaginar, ouvintes, o que é ter um vício por uma bebida, por um cigarro, ou então o que é o vício de estar apegado a uma pessoa, a possuir uma pessoa, a controlá-la ou estar diante dela, ao lado dela, quase que 24 horas por dia. E não tendo mais corpo, ouvintes, não é possível mais beber, não é mais possível comer, não é mais possível ingerir ou se aplicar uma droga e ficar, né, alucinado com qualquer psicotrópico. Então o indivíduo, ouvintes, se vê cercado nesse mundo astral dos seus próprios elementais, que começam, então, como nós já fazemos aqui no corpo, muitas vezes nós somos possuídos pelos nossos desejos. Na verdade, nós estamos sendo possuídos por esses mesmos elementais que nós criamos na nossa aura, e não há como não os tê-lo, porque nós somos essa combinação de todos os outros reinos que nós ocupamos como formas durante a nossa evolução. Nós temos dentro de nós desde os elementais, os minerais, os vegetais, e principalmente nós somos grandes e verdadeiros animais quando nós temos esse corpo, ouvintes. E também no corpo existe a alma, e existe na alma o nível da nossa mente. Nós temos, ouvintes, que procurar já desenvolver as capacidades, a apreciação das coisas superiores enquanto nós estamos aqui na matéria, porque será uma vida de muitos anos, ouvintes, miserável, se nós só tivermos esses apegos, esses vícios. E infelizmente o ser humano, com o passar do tempo, ele vai se identificando com seus vícios e passa a acreditar que sem aquele vício a pessoa não é ninguém, que ela é exatamente aquele vício. Me fez lembrar agora daquele que foi um grande privilegiado, que foi Alfred Percy Sinnett, que se comunicava por meio de cartas com o venerável mestre Kutumi da Fraternidade Branca no seu braço transimalaico. E numa certa, um certo ponto da sua conversa por carta com o mestre Kutumi, ele disse para o mestre, vejam que absurdo, ouvintes, ele disse que preferia largar toda aquela história, todo aquele estudo que ele fazia, conduzido pelo mestre, se ele tivesse que trocar isso e tivesse que abandonar o seu cherry brand, ou seja, o seu aperitivo preferido, né? Que muito bem o chamam os ingleses, as bebidas, os aperitivos, até hoje eles chamam de spirits, ou seja, porque eles sabem muito bem, ouvintes, que ao tomar o álcool, a ingerir, né, às vezes exageradamente, a bebida alcoólica, o indivíduo fica dependente quimicamente e o corpo pede aquela bebida, e os elementais que estão buscando ir para baixo na evolução, querem chegar lá no nível da matéria mais densa, dos minerais, então ficam demandando, pedindo que o indivíduo repita aquela experiência de beber e de se refestelar com aquela bebida. Então, um lamentável exemplo aí de apego ao vício, dizer que preferia tomar lá o seu conhaque, o seu cherry brand, do que prosseguir um treinamento, uma comunicação com o mestre, que ele jamais abandonaria aquela bebida. E é isso, ouvintes, ou seja, nós continuaremos lá os mesmos. Mas há também o contraponto, aqueles que se dedicarem ao aperfeiçoamento intelectual, ao aperfeiçoamento estético, que estudarem a arte, que fizerem estudos mais abstratos, estudos humanistas, e principalmente aqueles que fizerem estudos espirituais, que se dedicarem à sua vida interna, à sua vida mística, espiritual, terão no plano astral realmente um ambiente muito mais propício para desenvolver essas capacidades do que nós temos aqui no físico. Porque aí, ouvintes, o seu corpo astral vibrará com uma frequência superior e poderá descobrir subplanos do plano astral, aonde estão os grandes compositores, os grandes pintores, os grandes artistas, os verdadeiros filósofos e os verdadeiros discípulos e mestres espirituais que estão lá dando as suas conferências, as suas instruções 24 horas por dia, ininterruptamente. Se você gosta aí de ouvir o meu programa e outros programas semelhantes, se você estuda, se você vai na sua igreja e curte participar dos seus rituais, se você é maçom, espírita, se você já está se dedicando, ouvinte, à sua espiritualidade aqui na matéria, saiba que lá do outro lado da vida vão se abrir portões extremamente belos e luminosos para vocês fazerem isso de uma maneira ininterrupta, sem ter que fazer intervalo para o lanchinho, sem ter que voltar para casa para descansar e só voltar lá na sua loja, no seu ritual, na sua igreja, só na outra semana, ou sabe-se lá quando. Haverá para todos aqueles que fizerem um desenvolvimento maior muitas possibilidades, ouvintes. Então, Leadbeater continua aqui um subtópico que fala exatamente disso, a continuação da vida atual. O primeiro e mais importante fato dessa vida maior, que se descortina com a morte, é que a vida astral não é uma nova vida, e sim uma continuação da presente, e que longe de estarmos separados dos mortos, estes nos rodeiam a toda hora. O que deles nos afasta é a limitação de nossa consciência, de maneira que não perdemos os nossos parentes, e sim perdemos a faculdade de vê-los. Mas é-nos possível perfeitamente elevar nossa consciência e vê-los e falar-lhes como antes, e isso fazemos todos constantemente, embora não nos recordemos. Porque todos nós, ouvintes, quando vamos dormir, onde o corpo está lá, né, repousando e se reconstituindo, o cérebro durante o sono reconstitui o seu processo químico, o corpo astral se projeta e quase sempre nós nos encontramos com as pessoas que nós chamamos de mortas. Conversamos com elas e trocamos ideias com elas, mas quando nós voltamos, quando nós acordamos, nós não nos lembramos disso, apenas em raríssimas ocasiões. Então, o grande fato, ouvintes, é que esta vida vai simplesmente continuar, não vai ser uma vida diferente. Então, todo homem pode aprender a focalizar a consciência em seu corpo astral, embora ainda estando desperto no físico. Mas isto requer um desenvolvimento especial e também muito tempo para as pessoas comuns. Enquanto o corpo físico dorme, todos os homens atuam mais ou menos extensamente em seu corpo astral, e por este meio podem comunicar-se com seus falecidos parentes. Algumas vezes nos fica uma recordação parcial desta comunicação, e então dizemos que sonhamos com eles, embora seja mais frequente não nos recordarmos de tais encontros e permanecermos ignorantes do acontecido. No entanto, é um fato comprovado que os laços de afeto continuam tão fortes como anteriormente, e que mal o homem afrouxa as cadeias de seu cárcere terreno, busca a companhia dos seres que ele ama. Apenas, em vez de passar o dia com eles, passa as noites e tem consciência astral, porém não física, de suas visitas noturnas. É essa a situação, ouvintes, ou seja, que todos nós, na verdade, que já tivemos a perda dos nossos entes queridos, quando nós vamos nos deitar e vamos repousar o corpo, se nós quisermos, nós podemos reencontrar com aquelas pessoas, com aqueles entes queridos. Basta nós termos o que disse aqui o Lidbit, esse grande laço afetivo que vai fazer com que nós encontremos as pessoas que nós amamos lá do outro lado. Porque as pessoas no plano astral, ouvintes, não têm endereço, elas não moram numa determinada casa, num determinado prédio, num determinado país, onde tem um CEP que você vai encontrar essa pessoa, e nem tem GPS no plano astral. Você encontra uma pessoa no plano astral, ouvintes, conhecendo o seu nome, vibrando o seu nome e principalmente vibrando a emoção que nos conecta com ela. E isso, ouvintes, as pessoas que nós amamos, nós já estamos assim conectadas com elas, pelo laço da amizade, da fraternidade e do amor filial, do amor daqueles que se unem pelos laços kármicos, pelos laços de afeto que liga a todos os seres humanos. É assim que nós encontramos uma pessoa lá do outro lado, e isso qualquer pessoa pode fazer, não é preciso nenhum equipamento especial. Mas vamos continuar falando sobre isso, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa de hoje, agradecendo aí sempre a grande audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo, e você também que está me ouvindo nas gravações ou na reapresentação desse programa. Vamos fazer um intervalinho, enquanto eu refresco a garganta aqui, vocês ficam com aquele convite da Lever. Venham nos apoiar, ouvintes, cliquem aí nos nossos links, visitem a Lever, se associem

também muitas pessoas compreendem, conseguem enxergar esse mundo maior que está ao redor de nós. Então, a realidade do invisível. Niedebitter nos diz: bem sabemos quão difícil deve ser para o homem comum das pessoas convencer-se da realidade daquilo que não podem ver com os olhos físicos. Não menos difícil é comprovarmos a insuficiência de nossa visão corporal, que nos impede de perceber que vivemos num vasto mundo, do qual só vemos a parte menor. No entanto, a mesma ciência nos mostra esta possibilidade ao descrever-nos os mundos microscópicos infinitamente pequenos, cuja existência ignoraríamos se tivéssemos de nos valer só dos sentidos corporais. E ainda nos diz que, apesar de sua pequenez, são de grande importância estes micro-organismos, pois de seu conhecimento e de sua maneira de ser e atuar depende a conservação de nossa saúde e mesmo da nossa própria vida. Mas também temos os sentidos limitados em outra direção, porque tampouco podemos ver o ar que nos rodeia nem perceber sua existência, exceto pelo sentido do tato quando se agita o vento. No entanto, o ar é capaz de movimentar com sua violência as mais poderosas naves e derrubar os edifícios mais sólidos. Da mesma forma, poderosas forças nos rodeiam e escapam à parcial penetração de nossos sentidos. Por isto, devemos evitar o erro comum de supor que só existe o que os nossos olhos veem. Isso, ouvintes, é outra chave nesse estudo. Não supor que só existe o que os nossos olhos veem e o que os nossos sentidos captam. E, entre aspas, aqui ele faz uma citação: se o céu estivesse constantemente nublado, não teríamos definido conhecimentos do sol. E o mesmo pode acontecer com outras coisas existentes no universo, que perceberíamos se nossos sentidos fossem mais penetrantes e nada nos perturbasse a vista. O que vemos e conhecemos é, com toda probabilidade, uma parte mínima do que podemos ver e conhecer. Estamos, por assim dizer, presos em uma torre, cujas janelas são os sentidos, abertos apenas numa determinada direção e sem alcance algum nas demais. Porém, a clarividência, ou seja, a luz astral, nos abre um par de janelas adicionais que aumentam nossa visualidade e dilatam ante nós um novo e mais amplo mundo que também forma parte do outro, embora ainda não pudéssemos conhecê-lo. E esta é, ouvintes, a filosofia, na verdade, da compreensão esotérica dos mundos espirituais. Eles estão aqui conosco e nós não os sentimos, não os percebemos. E aí, ouvintes, nós temos que partir do ponto do reconhecimento da nossa ignorância e da limitação dos nossos sentidos. Nesse exato momento, dezenas, centenas de frequências de rádio estão atravessando os nossos corpos. Hoje em dia, até os computadores, né, com seus roteadores, transmitem o sinal da internet por rádio para os demais computadores que estão dentro da nossa residência, para os celulares, para os tablets. E nós sabemos que as antenas de rádio e de celular transmitem poderosas frequências, que basta nós ligarmos o nosso celular e nós vamos conseguir o sinal para falar através desse maravilhoso mundo de ondas com outra pessoa através de um celular, que pode falar, inclusive, enquanto nós estamos nos deslocando. Mas quem é que já viu, ouvinte, uma onda de rádio. Até hoje, ouvintes da ciência não sabe direito se a onda de rádio, se ela é uma partícula ou se ela é uma ondulação. Se a luz, que também é uma frequência de rádio, ouvintes, se ela é, tem a natureza de uma partícula ou se ela é simplesmente uma onda, porque ela se comporta das duas formas ao mesmo tempo, pelo menos até os experimentos feitos até hoje. E nós não estamos vendo essas ondas, ouvintes, as ondas, micro-ondas, as frequências de bilhões de hertz. Hoje nós temos telefones sem fios, a maioria deles vibram a 900 milhões de hertz, né? São 900 megahertz, e hoje já há aparelhos, telefones sem fios que funcionam a 2 bilhões de hertz e os mais modernos já a 6 bilhões de hertz. Ou seja, 6 bilhões de vibrações por segundo. São 6 bilhões de ciclos de pequenas ondas que se propagam no espaço e permitem que os telefones se comuniquem. E nós não vemos nada disso, ouvintes. E aí, além dessas frequências dos bilhões, ouvintes, é que está o mundo astral. A nossa ciência vai chegar lá, desgraçadamente ela vai chegar lá. Espero que o homem já seja uma civilização, que a humanidade já seja uma civilização mais equilibrada quando chegar esse momento. Quando esse outro mundo também for incorporado nesse mundo físico que nós temos. Porque aí não só nós não mais perderemos os nossos mortos de vista, como poderemos ver quão maior, quão mais extenso é o universo que nos rodeia. E o que que se vê nesse mundo, ouvintes? É o que vai mais um subtópico aqui do livro do Leadbeater. E ele nos diz: o que é que vemos primeiramente ao observarmos este mundo novo? Supondo que um de nós transferisse sua consciência ao plano astral, que mudanças lhe chamariam primeiro a atenção? De momento, né, logo, se perceberia pouca diferença e poderia se supor estar vendo a mesma coisa que anteriormente. Expliquemos o porquê. Porque, embora parcialmente, a explicação completa requeriria um tratado de física astral. Assim como a matéria terrestre apresenta três estados: o sólido, o líquido e o gasoso, cujas condições são diferentes, assim também há diferentes graus de densidades e condições da matéria astral, análogas e correspondentes aos seus similares da matéria física. O que o Leadbeater está explicando é que para cada objeto, para cada grama, para cada filigrana de matéria física, na verdade há uma contrapartida de matéria astral. E é por isso que quando nós morremos, o corpo fica inerte, ou é destruído, ou é queimado, né? Há infelizmente condições em que o corpo desaparece de uma maneira total, né? E, por exemplo, a cremação do corpo também desaparece totalmente com o corpo. Mas para cada átomo de matéria física há um átomo de uma matéria muito mais sutil, que é a matéria astral. Então, quando nós morrermos, aparentemente nós continuaremos os mesmos, só que nós seremos constituídos desta matéria astral, que tem uma contrapartida com o nosso corpo físico. Portanto, o indivíduo consciente no plano astral continuaria vendo as paredes e os móveis de seu aposento, porque embora a matéria física de que estão formados já não seria visível para ele, a matéria astral mais densa delinearia alguns objetos, de tal modo que perceberia sua configuração tão claramente como antes. mas se examinasse o objeto de perto, veria nos móveis as suas moléculas constitutivas, cujo movimento é invisível no plano físico. Porém, como poucos moradores do astral observam de perto os objetos que os rodeiam, a maior parte dos mortos crê logo que não houve mudança de condições, pois vê os familiares, aposentos de sua casa, as mesmas pessoas com as quais conviveu, porque o corpo astral destas últimas está ao alcance de sua nova percepção. Pouco a pouco nota as diferenças, e em seguida percebe que não mais sente dores, nem cansaços, né, ou fadigas. Quem pudesse compreender o que isso significa, vislumbraria a realidade da vida superior. Pois como dar ideia de total falta de cansaço e dor a quem não tem nenhum momento de descanso nos afãs da vida e apenas recorda que está livre da ansiedade? Temos adulterado de tal modo, no Ocidente, a doutrina da imortalidade da alma, que com frequência os desencarnados continuam crentes de que estão vivos aqui no plano físico, porque ouvem, veem, pensam e sentem. Estou tão vivo como sempre e sinto-me muito melhor do que antes. Muitas pessoas assim dizem quando acordam lá do outro lado. Só que a pessoa tem uma certa percepção como ela estivesse sonhando. Então fica aí a dica para vocês, ouvintes. Se vocês estiverem sonhando e esse sonho continuar indefinidamente e parecer que tem horas e horas, dias e dias, saibam que na verdade vocês não estão sonhando. Vocês estão, na verdade, mortos, ouvintes. Vocês já não estão mais no plano físico e pode ser que vocês vejam até o seu corpo lá caído, né? Ou morto, ou sendo enterrado, né? O que é a coisa mais terrível. Normalmente a pessoa passa uma semana, uns 15 dias dormindo realmente no astral e nem vê o seu próprio enterro, não vê as pessoas chorando a sua morte, mas há pessoas mais conscientes que já ficam despertas no astral poucas horas depois de morrer e infelizmente ficam até chocadas de verem ali as pessoas fazendo o seu velório, fazendo o seu enterro, indo para casa, sendo que ela está bem ali e ela não consegue mais falar com as pessoas, elas não ouvem mais os seus apelos, os seus gritos. Então, espero para todos vocês, ouvintes, que vocês acordem só dias depois que vocês tiverem morrido. E a sensação é essa que o Leadbeater realmente descreve. Uma sensação de estar com plena saúde, com pleno vigor, sem nenhum cansaço, é assim que a gente se sente no plano astral. Com aquele vigor, com aquela força que só os jovens realmente na tenra, na flor da idade, que sentem uma ausência total de fadiga. Mas continua aqui o Leadbeater. A consciência astral, né, se consolida e define ao perceber que não pode mais falar com os parentes e amigos que está vendo, pois embora se comunique com eles, eles não a ouvem e se lhes toca, não desperta neles sensação alguma. Então crê que está sonhando e que logo desperta, e algumas vezes, quando os da terra estão dormindo, seus parentes e amigos notam sua presença e lhe falam como em vida. Ou seja, quando nós estamos dormindo, nós podemos, estando projetados no astral, com o nosso próprio corpo astral, falar com o morto. E aí é como se ele, né, estivesse vivo de novo, né? E Leadbeater continua. Pouco a pouco, porém, vão os mortos se convencendo de que estão no outro lado da vida. E então se inquietam e desassossegam devido aos ensinamentos errôneos recebidos, pois não compreendem onde estão, nem o que lhes aconteceu, porque a sua situação não é a que esperavam sob o ponto de vista ortodoxo. Sobre isso disse certa vez um falecido general inglês: mas eu morri? Onde eu estou? Se isto é o céu, não vale tanto quanto eu pensava. E se é o inferno, é muito melhor do que eu acreditava. Uma frase aqui entre aspas. Ou seja, não é nem o céu e nem é o inferno, porque não é tão bom quanto o céu e não é nem tão ruim quanto o inferno. Os erros ensinados na vida ocasionam graves inquietações e mesmo sofrimentos depois da morte, por culpa dos que persistem em ensinar no mundo fábulas estúpidas sobre os vãos espantalhos em vez de recorrerem ao raciocínio e ao bom senso. A desleal e blasfema doutrina do inferno ígneo tem causado muito mais mal do que imaginam seus pregadores, não só neste mundo, como também no outro. Hoje, o desencarnado tem a possibilidade de encontrar outros também desencarnados, porém muito melhor instruídos, que lhe ensinam a abandonar todo o temor por uma vida tão lógica e racional no novo mundo quanto a que tiveram na Terra. E, lamentavelmente, ainda acontece isso, ouvintes. O indivíduo, chegando na conclusão de que ele não está no céu, ele imagina que está naquele inferno que nos diz aí a teologia antiga e que até hoje tem certos pregadores ainda que falam que o indivíduo que for um pecador e que não contribuir ali com a sua igreja e que não guardar os mandamentos de Deus vai arder para o resto da eternidade no fogo do inferno. E ouvir essas palavras é uma coisa, ouvintes, agora estar no plano astral, que é um mundo totalmente plástico, um mundo que se transforma automaticamente com os nossos pensamentos e nossas emoções. Não é raro ver ali, infelizmente tenho que usar a palavra, não é raro ver um crente, né, criando o seu próprio inferno pessoal, se cercando de chamas e labaredas, né, onde o indivíduo imagina que está sendo consumido no fogo do inferno. E isso só termina quando ele começa a clamar por Deus e ele acaba percebendo que quando ele pensa em Deus o fogo vai desaparecendo, porque ele muda o foco da sua consciência. Então ele percebe que é ele mesmo que está criando aquelas imagens e são os elementais da sua aura que o estão atentando. E o Leadbeater continua: gradualmente começará a haver ali muita novidade e novos aspectos complementares do que já conhecia, porque no mundo astral os pensamentos e desejos tomam forma visível, constituída em sua maioria de matéria mais sutil desse plano. Conforme transcorre a vida astral, aquelas formas adquirem maior relevo, porque as vão atraindo para si sua força cada vez maior. A alma emprega o primeiro período de sua encarnação em fundir-se na matéria e o segundo em desprender-se dela com os resultados de sua ação. E conforme dissemos, mesmo durante a vida física, o homem pode elevar seus pensamentos e retirá-los cada vez mais das coisas terrenas, até que chegue a hora de abandoná-las com o corpo denso. Então começa a sua vida astral, porém continua o processo de eliminação, cujo resultado é que, segundo passa o tempo, afasta cada vez mais sua atenção da ínfima matéria astral que constitui as imagens dos objetos físicos e a converte à sutil matéria constitutiva das formas de pensamento tais quais lhe aparecem no plano astral. Desta forma, se habitua a viver num ambiente mental e desaparece de sua vista a imagem do mundo físico, não porque tenha mudado de lugar no espaço, e sim porque o seu interesse muda de centro. Todavia seus desejos subsistem, expressos nas formas circundantes. E da índole desses desejos dependerá a felicidade ou o infortúnio de sua existência astral. O estudo da vida suprafísica nos mostra com toda clareza a razão de muitos preceitos morais. A maior parte dos homens reconhece a maldade das faltas que prejudicam materialmente o próximo. Porém, admiram-se de que também se tenha por maldade sentir inveja, ódio ou ambição, embora não concretizem esses pensamentos ou sentimentos em palavras ou ações. Um olhar no mundo astral nos mostra como semelhantes sentimentos prejudicam o homem que os alimenta e lhes causam agudos sofrimentos depois da morte. Compreenderemos muito melhor esta verdade se examinarmos alguns casos da vida astral e observarmos suas características principais, que vai ser o assunto que nós vamos falar nos nossos próximos programas. Mas o fato, caros ouvintes, é esse aqui, muito importante, que ele de Bita nos coloca. Na verdade, nós vamos enxergar, ouvintes, o mundo lá do outro lado, conforme os apegos que nós temos com a vida física, porque nós não conseguimos entender uma outra vida que não aquela de estarmos rodeados de objetos, rodeados de pessoas com as suas roupas que nós achamos tão bonitas, que nós compramos com as cores as mais diversas e com os adornos que nós colocamos sobre o nosso corpo. Na verdade, a vida não é isso, ouvintes. A vida verdadeiramente humana é a vida das qualidades que nós temos dentro de nós. Quem nós realmente somos e quem nós podemos realmente ser no outro mundo, quando nós deixarmos o apego pelos vícios, pelas coisas materiais, nós vamos nos resumir naquilo que nós realmente temos dentro do nosso ser, ou qualidades ou defeitos. Então as religiões, como muito bem disse aqui o Leadbeater, nos colocou certos preceitos morais para que o homem decorasse e vivesse a vida de acordo com eles. Não porque essa religião quisesse apenas, ouvintes, o que também acontece, quisesse dominar a mente das pessoas e fazer com que as pessoas dessem o seu dinheiro para a igreja, para que a igreja se transformasse numa das instituições mais ricas e mais poderosas do mundo. Mas sim, quando a igreja nos falou dos 10 mandamentos, dos 7 pecados capitais, que aliás não estão nem na Bíblia, é uma tradição antiquíssima que existe, né, na espiritualidade humana. Quando nos falam que nós não devemos matar, nós não devemos sermos, né, infiéis, ou seja, crermos que não existe nada superior a nós e que Deus não existe e que nada realmente tem espiritualidade, e que nós não devemos subtrair as coisas dos outros, que nós não devemos cair nos pecados, né, capitais da gula, do ódio, da ira, da luxúria, né? Tantos pecados, ouvintes, que se nós permitirmos viver uma vida repleta dessas vibrações, quando nós estivermos sem o corpo, ouvintes, lá do outro lado, nós vamos ver o que significa realmente ser uma pessoa egoísta, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que tem ódio, que tem ira, ouvintes, porque essas coisas vão se transformar em coisas muito objetivas para nós no outro mundo, porque o nosso corpo físico impede que nós vejamos essas vibrações, mas no mundo astral não há essa proteção. Então, ouvintes, ter um desejo luxuriante no plano astral de beber, de comer, de possuir um corpo de uma pessoa do ponto de vista sexual, no físico já é um impulso poderoso. No astral, ouvintes, é como se fosse um martírio, uma coisa insuportável, e principalmente porque não é possível satisfazer esse desejo. E a pessoa, então, arde dentro da sua própria vibração, porque ela está apegada a uma coisa que não é mais possível. É por isso que o plano astral é comparado com o purgatório. Só depois de muito tempo é que a pessoa abandona esse padrão de vibração. Então, ouvintes, o ideal e o que nós recomendamos, e obviamente todos os grandes seres que nós aqui só fazemos eco para eles, né, recomendaram, é desenvolver o amor, a caridade, a fraternidade, a amizade verdadeira, o desapego, ouvintes, e cultuar as vibrações superiores. Por mais inúteis que elas possam nos parecer aqui na matéria, são elas, ouvintes, que pertencem à verdadeira dimensão da alma. E nós temos que aprender que nós estamos aqui na matéria justamente para controlar esses impulsos inferiores, nos tornarmos mestres dessa matéria para assumirmos lá na frente, num futuro distante, né, para a maior parte das pessoas, uma posição dentro da economia do universo. O nosso futuro, ouvintes, enquanto espíritos, é de uma grandiosidade, de uma luminosidade indescritível. Mas, por enquanto, nós ainda estamos presos na casca de ovo das nossas auras. Nós precisamos aprender a rompê-las e ganharmos a nossa vida cósmica. E gostaríamos de falar muito mais, ouvintes, mas vamos continuar falando da vida após a morte nos nossos próximos programas. E agradecemos muitíssimo a audiência de vocês para o Lux Esotérica, a luz oculta que se manifestou aqui nesses conhecimentos, ouvintes, e que está aí dentro do coração de vocês. Vamos encerrar esse programa, ouvintes, pedindo a todos, fechamos os nossos olhos e vamos fixar a nossa consciência no eu interno e tentar compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Para você que está nos ouvindo aí na reapresentação, um maravilhoso dia para todos vocês. Você que está me acompanhando também nas gravações, um grande, um fraterno, um caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho. Muitíssimo obrigado pela sua audiência aqui para o nosso programa Lux Esotérica, que voltará aí na sua próxima edição e espero contando com a sua presença, com a sua audiência, ouvintes. Muitíssimo obrigado. Até a próxima edição.